Moraes, eu tamo junto, hein, parceiro. Agora vou mandar de Dói Ram, Cascata, vamos tirar onda, hein, simbora. Já não fazia tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher. Só comia poeira, não olhavam pra mim. Agora eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio, mulherada atrás. Eu quero vir cada vez mais. Tu vem em mim, Dodge Ram, qualquer 280, mulherada louca. Gustavo Lima, arrebenta, vem em mim, Dodge Ram, qualquer 280, mulherada louca. Gustavo Lima, vê se vai. Tu vem em mim, Dodge Ram, qualquer 280, mulherada louca. Israel Nova, já arrebenta, vem em mim, Dodge Ram, qualquer 280, mulherada louca. Israel Nova, já arrebenta. Balada Sertaneja. Aqui, o sistema é bruto. Você me procura quando tá carente, tá afim de um lance bem provocante. No seu celular, Gabriel grava, tá com nome de ficante. Tá interessante. Cê bebe, fica louco e vem beijar minha boca. Eu sei que você quer. Sua paixão é louca e vem beijar minha boca. Eu sei que você quer. Ai, chega mais aqui. Ai, e segure. Ai, ai, ai, ai, eu sei que gosta assim. Chega mais aqui, ai, e segura em mim. Ai, ai, ai, ai, eu sei que gosta assim, porque eu sou sua máquina do amor. Máquina do amor, máquina do amor. Máquina do amor. Você liga, usa, faz o que quiser, desliga quando quer. Quando tá carente, tá afim de um lance bem provocante. No seu celular, Gabriel Gava, tá com nome de picante. Tá interessante. Cê bebe, fica louco e vem beijar minha boca. Eu sei que você quer. Sua paixão é louca e vem beijar minha boca. Eu sei que você quer. Chega mais aqui, ai, e segura em mim. Ai, ai, ai, ai, eu sei que gosta assim. Ai, chega mais aqui, ai, e segura em mim. Ai, ai, ai, ai, eu sei que gosta assim, porque eu sou sua máquina do amor. Balada Sertaneja, absolutamente o melhor. Solta esse arrocha pesado, moleque. Thiago Brava vai te ensinar a dançar arrocha. 180, 180, 360. Ela me falou que não sabe dançar, que ainda não tinha as manhas de arrochar. Falei, fica tranquila, que eu vou te ensinar. É fácil toda vida, não tem como não pegar. Cê vai ficar maluca e vai enlouquecer. Se não souber, me chama, arrocha com você. Preste bem atenção, que já vai começar. Não tem muito segredo, é só você me acompanhar. 180, 360, 180, 180, 360. É fácil de pegar, difícil de esquecer. O cara da pegada quer te ensinar a fazer. 180, 180, 360, 180, 180, 360. É fácil de pegar, difícil de esquecer. Se liga na pegada, é o arrocha do poder. Que não sabe dançar, que ainda não tinha as manhas de arrochar. Falei, fica tranquila, que eu vou te ensinar. É fácil toda a vida, não tem como não pegar. Cê vai ficar maluca e vai enlouquecer. Se não souber, me chama que eu arrocho com você. Preste bem atenção, que já vai começar. Não tem muito segredo, é só você me acompanhar. 180, 180, 360, 180, 180, 360. É fácil de pegar, difícil de esquecer. Se liga aí, Thiago Brava vai te ensinar a fazer, vai. 180, 180, 360, 180, 180, 360. É fácil de pegar, difícil de esquecer. O cara da pegada quer te ensinar a fazer. 180, 180, 360, 180, 180, 360. É fácil de pegar, difícil de esquecer. Se liga na pegada, é o arrocha do poder. Você está ouvindo Balada Sertaneja. Cabelo solto, todo jogado de lado. Jeitinho safado, jeitinho safado. Sua tatuagem deixa hipnotizado. Eu fico vidrado no seu rebolado. Ela tá dançando, eu tô suando, ela tá dançando, eu tô bebendo, ela tá dançando, eu quero atacar. Vai! Ela tá dançando, eu tô suando, ela tá dançando, eu tô bebendo, ela tá dançando e eu vou te falar. Eu vou, hein! Ei, menina, empina, empina, que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima. Ei, menina, empina, empina, que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima, pra cima! Todo jogado de lado, jeitinho safado, jeitinho safado. Sua tatuagem deixa hipnotizado. Eu fico vidrado no seu rebolado. Ela tá dançando, eu tô suando, ela tá dançando, eu tô bebendo, ela tá dançando e eu vou atacar. Eu vou, hein? Ela tá dançando, eu tô suando, ela tá dançando, eu tô bebendo, ela tá dançando e eu vou te falar. Vem, vem! Ei, menina, empina, empina. Que eu já vou pra cima. Ei, menina, empina, empina. Que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima. Ela tá dançando, eu tô suando. Ela tá dançando, eu tô bebendo. Ela tá dançando, eu quero atacar. Ela tá dançando, eu tô suando. Ela tá dançando, eu tô bebendo. Ela tá dançando, eu quero te falar. Eu vou lá, ei. Ei, menina, que eu já tô no clima. Menina, empina, empina, que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima. Ei, menina, empina, empina, que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima. Ei, menina, empina, empina, que eu já tô no clima, que eu já vou pra cima, pra cima. Esse foi Fred Gustavo, ela tá dançando. Thiago Bravo, a rocha do poder. Máquina do Amor com Gabriel Gava. Também você curtiu aí o Israel Novaes, Vem em Mim, Dodge Ram. E começou com o João Carreira e Capataz hoje pra você. Aqui semo, porque semo. Bom demais! Esse é o Balada Sertaneja nesse domingão. E é claro, daqui a pouco eu tô de volta com muito mais pra você. Continue ligado. Balada Sertaneja volta já. voltamos a apresentar Balada Sertaneja. Voltando por aqui no seu Balada Sertaneja, ô trem que pula. Tudo certinho por aí? Como foi seu sabadão? Foi tudo tranquilo, tudo bacana, é, foi gostoso? Que bom, né, gente? Tocando mais música pra você, trazendo o Lucas Luco, Nem Te Conto. Você está ouvindo Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Sogro bravo na parada. Ele descobriu que sua filha amada já não é mais mocinho. Culpado disso tudo sou eu, sou eu, sou eu. Já marcaram até a reunião. Não querem saber qual minha intenção. E que o papai só anda armado. E que naquela casa eu só saio casado. Ah, que papo careta esse de fazer amor. Só depois do casamento. Eu não aguento, não vai me desculpar. Mas o bolo eu já provei há muito tempo. Ah, se ele soubesse o que a filha dele faz. Entre quatro paredes, ela é doida, ela é demais. O que me enlouquece, quase me deixa doido. E se me perguntar o que eu já fiz com ela, sou grão, nem escoto, nem escoto. Entre quatro paredes, ela é doida, ela é demais. Que me enlouquece, quase me deixa tonto. E se me perguntar o que eu já fiz com ela, sou grão, eu nem te conto, nem te conto, nem te conto. Sou grão, eu nem te conto, nem te conto, nem te conto. Sou grão, eu nem te conto, nem te conto, nem te conto. Sou grão, eu nem te conto. Mas e aí, linda? E seu pai pergunta o que a gente faz, hein? Balada Sertaneja, é bom demais. É bom demais. Oh, oh, oh, oh, oh. Ah. É assim, ó. Provavelmente mala, se isola na balada. Com esquina, taça, chá que vira mulherada. Pagando de gatão, mas não pega nada. E eu lá na humilde, curtindo com altas casas. Eu não sou duas caras, eu não tenho dinheiro. Fim de noite acompanhado, eu vou pra casa, eu tô parceiro. Eu não sou herdeiro, mas sou bom no converseiro. E mesmo a fé, tem muita mulher no meu pé. A noite inteira, não tenho dó de fã. Camaro amarelo, eu pego as gatinhas do chapéu e no chinelo. Sou conquistador, na balada um terror. Pedro, Paulo e Alex, tem fama de pegador. Oh, oh, oh, oh. Tem fama de pegador. Oh, oh, oh. Isola na balada, com esquina da sacha que vira mulherada. Pagando de gatão, mas não pega nada. E eu lá na humilde, curtindo com altas gatas. Eu não sou duas caras, eu não tenho dinheiro. Fim de noite acompanhado, eu vou pra casa, eu vou parceiro. Eu não sou herdeiro, mas sou bom no converseiro. E mesmo a fé, tem muita mulher no meu pé. A

só emoção. Eu penso nela de noite, todo dia. Já me falaram, me aconselharam pra eu parar de viver pensando assim. Mas isso é tudo de bom. Não vou trocar meu pitão por uma só que vai querer mandar em mim. Eu tô na pista, eu tô solteiro. Chega aí quem quiser. Meu coração tá pra negócio, só não faz quem não quer. Mulher bonita e cheirosa, a pressão vai a mil. Se eu pudesse, namorava todas no meu Brasil. Eu tô na pista, eu tô solteiro. Chega aí quem quiser. Meu coração tá pra negócio, só não faz quem não quer. Mulher bonita e cheirosa, a pressão vai a mil. Se eu pudesse, namorava todas no meu Brasil. Eu tô na pista, eu tô solteiro. Chega aí quem quiser. Meu coração tá pra negócio, só não faz quem não quer. Mulher bonita e cheirosa, a pressão vai a mil. Se eu pudesse, namorava todas do meu Brasil. Você está ouvindo Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Piradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Ela não anda, ela desfila. Quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar. Mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Piripipiripipiripiri, piradinha. Ela tá maluca, ela tá doidinha. Piradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Ela não anda, ela desfila. Quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar. Mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Piripipiripipiri, piradinha. Ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripipiri, piradinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Piripipiripipiripiradinha. Ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripipiripipiripiradinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Fua! Esse foi Gabriel Valim, piradinha pra você aqui no Balada Sertanejo. Zezé de Camargo e Luciano, tô na pista, tô solteiro, tô nada, viu? Tô namorado, não, tô mais ou menos, eu tô enrolado. Henrique e Juliano, não tô valendo nada. E também Fama de Pegador, Pedro, Paulo e Alex. E o Lucas Luca, nem te conto. Daqui a pouquinho tô de volta com muito mais pra você aqui, ó. É, na sua rádio, na sua preferida. Volto já! Continue ligado. Balada Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Balada Sertaneja. Bom demais, esse é o Balada Sertaneja nesse domingão. Como é que tá as coisas por aí? Já tá no churrasco? Já preparou aquela carninha? É, tá gostoso aí hoje nesse domingão, né? Que bom, viu, gente? É um prazer poder estar com você aqui no seu Balada Sertaneja, né? Você que já saboreou aquela carninha também, quer mandar um pedacinho pra mim? Fica à vontade, tô com uma fome danada. Eita, ai, vamos lá? João Lucas e Marcelo com o MC K9, Louquinha! Você está ouvindo Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Tem mulher solteira aí, meu irmão?